Esse país é assim mesmo. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém. Meu aliado chegado me traz o bolado de que ideias positivas já está apertado, pronto pra bater na mente. Você sente presente, sente o beat pesado nesse compasso. Eu tenho espaço pra dizer o que quero, faço da rima um desabafo como um pecador ao pé da cruz, que confessa seus pecados, não propago a violência. Essa é minha diligência, inteligência alienada não produz justiça. Quanto mais longe de Deus, mais vulneráveis ficamos. Não me interessa se você acredita ou não, pois somos meus aliados na expectativa de um mundo melhor. Estamos sonhando, contando histórias, conversas fiadas que não levam a nada. O nosso egoísmo excessivo no mundo moderno, nos quatro cantos do país. Eu vejo a maldade devastando a simplicidade de uma forma grotesca. O homem acabando com o seu semelhante. Do que vale a inteligência quando a tendência é má? A vida me cobra viver o presente, mas o futuro confuso nos espera. Como será a nova era? Vai. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém. Tirar o nó da garganta, quer viver longe das atrocidades, da maldade que rola nesse país. Pobreza e discórdia impregna que nem praga. Só o louvor das igrejas purifica a alma de quem fica nessa terra de injustiça, onde a carnificina é um produto barato que se vende na feira, na frente de quem mora longe da cidade, que pega o Datena na antena do Cidade Alerta Esperta, com cenas negativas, comentários em idiota. Povo sem saúde, sem respeito, sem informação, pede proteção pra santo de barro que está na sala, alienado, desfilou com seus cabelos amarelos. Caótico é o grau de inteligência, acostumado com essa ideia de submissão, vira escravo da televisão. Aí putão, preste atenção, eu acionei a canção, a minha fama ninguém tira não. Você que se grila, vacila, não dança essa dança, se liga, o barco balança, nessa você dança, dança, dança. Como bola que cai na caçapa, eu abro as cortinas da hipocrisia, aonde tudo é alegria, onde todos lhe desejam paz a toda hora, a todo momento, mas um piscar de olho é passado para trás. Mas sem justiça aqui não há paz. Filosofia aqui é transmitir a real. Talvez é pôr uma bunda na bandeira nacional, é ser visto como um marginal dentro do seu próprio quintal. No farol, vendendo amendoim, no Murumbi eu ganho a vida assim. O cobrador que chama seus bonecos admira diadema com PC direto, flanelinha que limpa o carro importado do doutor enquanto ele se diverte no play center. Sobe, desce, sobe, desce, sobe. O Noia que agradece pela entrega que ganhou na Júlio Prestes. Eu não estou equivocado, somos piadas do exterior, preto real do terceiro mundo, cansado de ver imagem distorcida da brancaiada rica, rica, rica, rica, rica, rica. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar os teus pés. Teus pés, pés. Bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que não desanima com essa porcaria que rola solta nessa terra de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém. Bem-aventurado é aquele que tem sede. terra de ninguém, de ninguém, de ninguém. Aí, a fé sem obra, mano, é morta. Passa por você o que ninguém fará. A ideia é essa, partir pra cima, o repito, e acreditar que um dia o mundo pode ser melhor.